reunir multidões em um só lugar, capaz de fazer você dançar, pular, agitar, se divertir. E aí? A partir de agora, apresento a vocês o baile do Patrese. O quê? Patrese, simplesmente o melhor baile do Pará. Chegou e vai botar pressão. Top DJ do Pará, solta o batidão. Esse vai começar! Galera vai curtir DJ Patrese detonando pressão do começo ao fim. O homem do baile já chegou e vai botar pressão. Top DJ do Pará, solta o batidão. Esse baile é muito louco e a galera vai curtir DJ Patrese detonando pressão do começo ao fim. Bora pra cima! Já tá na pressão e o baile todo vai endoidar. Se prepara aí, DJ Patrese. Explode o bagulho! Pode estourar, pode estourar. Olha o que a galera fala quando o Patrese tá tocando. Olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. E caminhado, caminhado, caminhado, caminhado, caminhado. Vambora, caminhado, bora pra cima. Quebra, quebra, quebra, quebra. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. É diferente. Ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar. Ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar. No crocodilo, vestida de supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, artista, e ele? É a onda do momento! E o DJ Patrese, já sabe quem é, né? É nós! Na voz, David Super na produção. Vai, vai! Fica na mente essa, ó! Jogador, empresário, Ubi, está. E quem? E o DJ Patrese. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido, é pra caralho e as novinha não resiste. E vai quebrar, vai quebrar. Pizza, meu irmão! aconteceram contigo? Onde é? Onde é? Desapareceu. Eu tô no... Tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Tu tá no croco! Então você desapareceu. Eu tô no... Patrese tira brava com teu eixo, tá no vale do Patrese tira brava com teu eixo, tá no vale do Patrese tira brava com teu eixo. Tira brava com teu eixo, meu irmão. Vai quebrando. O Léo Júnior também, dos mal falados. O empresário Denilson. O empresário Renan Ciel. É só empresário também. O Júnior Sideral. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Joga pra cima, joga. E tá tocando, tá tocando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, essa aqui, ó. Eu tô no croco, usando do que onde sempre. Consequentemente, vá rolar um pente certo, tô nem de cara. E aí, Serginho da Marambaia? Tá comigo? Ela bota o pente, pica o filho da corrente. Eu já aviso com ela. É a Duke Gold na tela! E vamos, empresário Anderson, o homem da R.A. Boutique da Duke Gold. E tá na tela do gigante. Bota ela! Chama ela pra fuder. Pra dançar arrepiado, Runa. Chama ela pra fuder. Fora é o bicho. Foi até bom te encontrar. Mas é o baile do Patrese que eu amo. Hernani da Royal Black. Vai, Hernani! Se quiser, sentir a pressão. Não vai. É só vir com o DJ Patrese. E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Aí, com bebida na mão, bota pro alto aí e canta pra ela assim, ó. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Patrese fala pra você, Patrese fala pra você. Tu vai beber da minha bebida, tu vai fuder. Hoje ela vai sair comigo. Vai encontrar a tropa no baile do crocodilo. Vai encontrar a tropa no baile do crocodilo. Vai encontrar a tropa no baile do crocodilo. Ó, chegando lá, não vai ter caô. Vai ficar no camarote, vai ficar no camarote. Esse que é moleza, vai! Chegou! Pegou, pegou, pegou, pegou. Joré Cris também. E a sua primeira dama. Tô aqui, ó. Dalmo Cardoso. Tá como o céu, é isso, é? Alô, Diego Batista. Fala, não complica, é muito celular, pai. Galera do Coqueiro também tá em peso aqui no Vale do Patese. Vamos pra cima. Namora não dá, namorada não. Namora não dá. Tu vai curtindo no croque e o bagulho vai doidando. Essa dá especialmente para todas as pessoas que gostam de dançar. Dança. E vai dançando, vai. Dança. O Formiguinha também. Dança. O PDB. Dança. Onde é isso aí? Tá comigo também. É aniversário do PDB, dia 24 do planeta. E o bicho vai pegar. Bora pra cima, vai. E vai dançando, vai dançando. meu valor. É cachorro doido! Vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Oh. Mozão. Quer me chamar de cachorro logo tu... Agora! O quê? E o DJ Patrese é o cachorro da tua vida. É doido! DJ Patrese é o cachorro da tua vida. E o DJ Patrese é o cachorro da tua vida. Toma doido, mano! E vai tomando caqueado no gingado, vem, vem, vem. Joga a bola. Avisa todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Vai pro croco! É caqueado. Ronald também, da PDB, aqui com a gente. Watson. É Fox também por aqui, ó. Lá do Bengola, é de Udinho na parada. Vem pra cima. E vai quebrando, e vai quebrando. Toma putaria, toma. Já, pai, eu atirei aqui, ó. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei. É da galera, meu irmão. Festa, chamei o DJ pra trás. Bom, sim, pai. Só música escrota e todo mundo bebe escroto, ó. Curte escroto. O bicho pega e vai todo mundo embora cedo. E pronto. Vambora! Cheguei, a festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Eu nem era convidado, já levei uma pro quarto. Eu nem sabia. É muito crime, é muito crime. Tá firme, é bora. Muito. Aí, Giovanni da Nike tá de volta. E a Penelope Charmosa. Fechadão com o Vale do Patrês também. É a Penelope na parada. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E quebra esse quadril. Bora, mulherada. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Fala de se chegar de se iludir. E aí, Kelly Monteiro? Se ele não te quer. Se ele não te quer. Ele tá fazendo de... A Daniele Pantoja. Jéssica Maia! Festejando aniversário da Camila, isso é? Camila Matos! Grande abraço você! Fabinho Ferrari também! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pior. Idiota. Idiota. E aí, meu parceiro Woody Surreal. DJ Woody. Bloqueiro. Pega tudo, tudo se engraçado. Afilador, tudo no teu valor. Posso até ter vacilado, mas ficar nunca faltou. Então para de chorar, para de chorar, para de chorar. Se quiser você tem. Eu não volto pra casa. A partir de hoje eu não volto pra casa. Por quê? Toma, toma, toma, toma. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui Santos, Douglas BH, o empresário Júnior Sideral, ele é sua primeira dama, Marcele, o Léo Júnior também, os malforados. Bora que é muito nego, moleque! Toma, toma, toma, toma! Vira um pouquinho, vira um pouquinho! Atenção, garçom Romário! Faz uma água aqui, por favor, pai! Senão o jacaré não anda! Alô, garçom Romário! A minha primeira vez. E o quê? Me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Eu sei que meu coração não quer parar de... Patrepa 13, o top. Eu vou te buscar em pensamentos. A música amigo que faz lembrar daquela noite de... Prendo mecânico! Sua família na... Sabe aquilo foi algo surreal. Como Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Cadê você? Quero de novo te amar. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Só uma noite de amor, nada mais. Eu vivi com você. Jurunas, empresário Netinho e gerente Fabrício, tá na tela! Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. É, DJ Big Show Produções. Mas veio você, pra me ensinar o que é o amor. Mas tá teu jogão, né? Flamenguinho e Chela Porto, meu irmão! DJ Patrese detona lá! Lá no Mangueirão, o bicho vai pegar! Doido, bebê todas. A hora do crocodilo vai invadir. Que é a final, papai. Mas tudo bem se conquistar você. E agora? Não, não, não. Kia, kia. Pra se falar de amor, tem que coisar. Prime também fechado. Não me vejo mais. A foto Prime na parada. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Aí, Edu, é loja e acessórios. Meu parceiro, Edu. Meus sentimentos. Presidente seguindo, seu Cláudio Edilson, bora! fazendo de otária. Não vou. O Neto Corrêa também. A Music diz aqui comigo. Aquele abraço. Já vai. Me provocou. Bora, Rodrigão, da equipe 5. Se prepara, chumbo tocado a mão. E o quê? Porque eu mereço um recomeço. Formiguinhas também do PDB. Tá comigo. Vamos pra cima, vamos pra cima. Porque eu mereço. O bagulho tá doido. Recomeço. E aí, chefinho? É nóis, moleque do rock. Pega, pega, pega, pega a visão. Então pega! E aí, Douglas de Marituba? Tá comigo também, aquele abraço! Bora, DG! Já fica tá comigo também! Tá acelerado, vai, vai, vai, vai, vai! Bora, GDS! Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão. Giovanni da Nike, vai! Vai. Você tá bem, viu? Eu te conheço. conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Um abraço também a Daniele. Agora eu tô Daniele Pantoja. No bar de Cudel. Jéssica Maia. Abrindo cerveja com quem? Festejando aniversário. Onde passa? Da Camila Marques. Quem dera. Porque você não me... Empresário Maurizinho. Para de chorar. Dá-te print. Tá aqui, ó. Eu vou trocar meu celular. Numa que é tijolão. Isa Garcia. Manda mensagem e faz ligação se eu ver. Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um fim. Vamos dançar. Me mata não. Wallace Rex. O Bruninho. Escalador da vez do satélite. Numa que é tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. E o quê? Lá vem, lá vem. Agora o White Again. E aí, garçom Romário? Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. Te liga! Quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vai... O Rafael Siqueira também tá na área. Olha o Caio do Rock por aí. Baldeando os cachavos. Também na panelinha. Eu fico nu par caindo. Cê fica milu e milu e iludindo. E eu fico nu, fico nu. É animais, bora mulher! Essa aqui, ó. Amor, eu só quero ser bem. Se for embora agora vai. O Cauê também da panelinha tá na área. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada vale. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto no breu. Debaixo do seu rei. Não vai saber o que fazer. Quando a band bater e o silêncio trazer minha. Te liga, vai. Não vai saber o que beber. Se esse vinho toca tudo. Essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer. Oi. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Me responde. Você tá aí? Toma aqui. O que que tá acontecendo? Falta água. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na minha tá elétrico! Hora. Hoje é só oi. Tchau. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. E agora? Sentimento seu nenhum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Deixo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Que eu deixo. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Lava! Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando. Vai fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo, é. Isso é amor. Na moral. Pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você. Te usa e já se liga. Para de insistir, chega de se iludir. Amigo tem que entender que eu sou sonado pra namorar. Amigo tem que entender que eu sou sonado pra namorar comigo. Tem que entender que eu sou sonado. Sabe por quê? Sabe por quê? E o quê? Eu apareço na balada, vai. Do nada eu apareço na balada porque eu amo a cachorrada. Amo a cachorrada, vai. Toma sua danada, vai. Toma sua danada. Do nada eu apareço. Eduardo Castro. Bora, jogador! Apresenta com a gente também! Tá no bagulho do! Tá no bagulho do! Fala, Eduardo! Pra cima! Toma sua danada! Esse é um problema e eu vou ter que te contar. Esse é um problema e eu vou ter que te contar. Eu não quero me curar, eu não quero me curar. Sabe por quê? Sabe por quê? O quê? Top DJ do Pará. Hoje tem futebol na Paraíba do Croco, é? Já teve? E a panelinha é uma pisa lá. Outra panelinha, não sei qual foi. Mas eu preciso te dizer, escute. Meu parceiro Hernani da Royal Black. Bora, Hernani! Toda noite, como eu preciso encontrar você. É o cara que dá o grau, no visual do Patrese. É o Robson do corte. Tamo Jardim no Jurunas. Vamos lá, vamos lá. Dani Amaral, Nara Soares também. As seguidoras do grupo. Bem!